espaço sobre VIH-Sida, 10 horas e 30 minutos, é com a jornalista Júlia Vigário. De mãos dadas, de mãos dadas. O seu programa radiofónico aqui na Rádio Cazenga, no combate ao VIH-Sida. Reunimos dados para o informar, alertar, despertar, prevenir e cuidar do seu estado serológico. Um projeto Foja Sida, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da Sida. De mãos dadas. De mãos dadas. Ora viva, bom dia. Cá estamos para a terceira edição do programa De Mãos Dadas, o programa que retrata assuntos sobre saúde. Na vertente do VIH e SIDA, voltamos para todas as comunidades, em particular as do município do Cazenga. A lembrar aos nossos ouvintes que só existem dois tipos de pessoas no mundo, as afetadas e as infectadas pelo VIH e SIDA. Por isso, não devemos estigmatizar e discriminar as pessoas infectadas com VIH, nenhuma família por estar a viver ou cuidar de alguém que está infectada. A principal preocupação deste programa é que as pessoas se mantenham saudáveis e bem informadas. Com este programa, recomendamos que façamos o teste do VIH. Só assim saberemos se somos ou não portadores do vírus. À medida em que as pessoas se familiarizam com os factos básicos relacionados com o VIH e SIDA, as reflexões passam a ser mais detalhadas aqui, neste programa. As respostas às muitas perguntas são propositadamente detalhadas para que se possa alcançar uma compreensão mais profunda. De Mãos Dadas é um programa realizado pela Foja SIDA, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da SIDA, com apoio da Rádio Cazenga, do Projeto Fundo Global Angola e da ONG Internacional Oxfam Novib da Holanda. 102.1 Para esta terceira edição do programa, vamos falar da importância de fazer o teste do VIH e SIDA. Vamos ter o esclarecimento à volta da testagem. Para tal, voltamos a convidar duas pessoas que dominam a matéria. Temos conosco a senhora Dorcas Paulo Manuel, e até o momento aguardamos pela chegada do Dr. António Paulo, que é o diretor clínico do Centro de Saúde José de Carvalho, vulgo Centro de Saúde da Vila da Mata. A senhora Dorcas Paulo Manuel, que é supervisora de apoio psicossocial do Foja SIDA. Também vamos, ao longo do nosso programa de hoje, contar com a participação dos nossos ouvintes por telefone para colocarem algumas questões aos nossos convidados. O nosso terminal telefónico é o 939-1093-56. Bom dia uma vez mais e voltamos a um tema musical. Rádio Cazenga, a sua estação de rádio no município mais populoso da capital. dinheiro. O carro estava sem combustível. Não dei moleza. Parei um pouco pra pensar. Quando olhei do lado esquerdo, estava um moço que entrou nos meus sonhos. Música agradável de Calô Pascoal e Aneide Vanduni com o tema musical Olá Baby. Retiramos os nossos votos de bom dia. Depois da música, voltamos para começar a abordar o tema de hoje. Importância de fazer o teste de VIH. Como disse, temos connosco a senhora Dorcas Paulo Manuel, que é supervisora de apoio psicossocial da Foja Sida. Dona Dorca, muito bom dia. Muito bom dia, obrigada. Ok, obrigada a nós. E até o momento aguardamos pela chegada do doutor António Paulo, que é o diretor clínico do Centro de Saúde José de Carvalho, vulgo Centro de Saúde da Vila da Mata. Dona Dorca, começamos já a senhora, neste caso, não é? Senhora Dorca, começamos pela seguinte questão. Quais são as razões que podem levar uma pessoa a fazer o teste do VIH? As razões que levam as pessoas a fazer o teste do VIH são várias. Muitas delas vêm por desconfiança do parceiro, algumas vêm porque voluntariamente querem saber do seu estado serológico, alguns porque foram recomendados pelo médico por estar grávida ou porque pretendem fazer uma cirurgia, outros porque pretendem engravidar e voluntariamente querem saber do seu estado serológico. E neste caso, quem pode fazer o teste do VIH? É recomendado fazer o teste toda aquela pessoa que se sente preparada e voluntariamente quer fazer o seu teste. E como é que as pessoas podem fazer o teste do VIH? Tem algumas brigadas disponíveis? Como é que se pode fazer o teste? Para informar os nossos ouvintes, porque algumas pessoas não estão informadas de como se pode fazer o teste. As pessoas podem fazer o teste em todos os centros de referência no município do Cazenga. Por exemplo, no Hospital Cajueiros, no centro da Vila da Mata, temos também no centro do Hoje Ainda, no centro do Progresso, são os centros onde a gente pode se dirigir até lá e fazer o nosso teste voluntariamente e gratuito. E como é que tem sido, como supervisora, como é que tem sido a aderência das pessoas a irem fazer o teste do VIH? A aderência tem sido boa, a cada dia que se passa o número de pessoas tem aumentado, que quer dizer que a informação está sendo bem dada e à medida que estão recebendo a informação, as pessoas estão aderindo mais ao teste. E como é que as pessoas reagem? As pessoas que vão fazer o teste e dá positivo, como é que elas reagem? Como qualquer ação tem uma reação, de princípio as pessoas reagem negativamente porque têm medo do seu resultado. Mas com a preparação recebida dos conselheiros que somos nós, eles ficam preparados para receber o seu teste. E o que é que se espera de vocês como associação? O que é que vocês dão de apoio a essas pessoas seropositivas, não é? No caso, as pessoas que vão fazer o teste e notam que, que o teste é positivo. Para nós, primeiro que as pessoas que descobrem que são seropositivas devem aceitar o seu estado serológico. E para aquelas que também descobrem que são seronegativas, devem se prevenir. O único apoio que a gente dá é o apoio psicossocial, que é o mais importante. Porque este apoio que a pessoa recebe vai ajudar a pessoa a estar preparado para viver com o vírus dentro do organismo. E a partir das informações que ela vai recebendo por nós, os seminários que vai recebendo a partir da organização, então esta pessoa vai poder lidar com a situação que está a viver no momento. E qual é a importância que tem a terapia antirretroviral? Bem, este é um tema em que o meu colega, Dr. Paulo, podia falar de forma mais detalhada, mas eu vou falar segundo o nosso trabalho como organização. Sabemos que não toma antirretrovirais, só toma antirretroviral toda aquela pessoa que o médico acha que já está em condições de começar a tomar. É importante tomar o antirretroviral porque a pessoa poderá viver mais tempo, ou poderá viver mais tempo se pudesse viver sem o antirretroviral. E à medida que a pessoa vai tomar o antirretroviral, de certa forma, está a ajudar com que o vírus adormece dentro do organismo. Porque o vírus dentro do organismo tem um objetivo, que é destruir a nossa célula de defesa. Então, tomando os antirretrovirais, ele vai adormecer e não vai poder progredir dentro do nosso organismo. Por que que, na sua opinião, por que que as pessoas fogem fazer o teste do VIH? A maioria das pessoas fogem por medo e pela informação que no passado passava, né? Que o SIDA mata e mata mais do que a guerra. Então as pessoas reteram isso na sua mente e quando vão para o centro de aconselhamento, então a tendência é achar que logo que eu vou fazer o teste vão descobrir que eu tenho SIDA. E também por causa do estigma e discriminação até mesmo nos serviços de saúde. E qual é a vossa opinião sobre as pessoas que são discriminadas, as pessoas que vivem com o vírus do VIH? Qual é a vossa opinião? Bem, as pessoas que vivem com VIH, né? Quando são discriminadas, muitas delas são discriminadas, mas também não sabem que estão a ser discriminadas. O essencial é que aquelas pessoas que estão a ser discriminadas, dirijam-se a organizações que, por exemplo, trabalhem na luta contra o VIH-Sida, né? Para receber informação, para saberem dos seus direitos como pessoas seropositivas, né? E também para serem ajudadas, porque se calhar algumas pessoas discriminam porque também não sabem. Eu não tenho informação que estar a discriminar uma pessoa seropositiva é errada. Então é essencial que tanto a pessoa seropositiva, bem como a família ou a comunidade que está a discriminar, receba informações sobre VIH-Sida. Acabamos de fazer uma pausa na conversa e depois dessas explicações, os nossos ouvintes agora podem participar ligando para o número 939-10-93-56. Esperamos pelos vossos telefonemas e vamos a mais uma faixa musical. Fazer uma pausa na música, temos já um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Bom dia, sim. Sim, se faz favor, o seu nome? José Armandio. José Armandio, isto? Sim, sim. Senhor José, se faz favor, qual é a questão que quero colocar à nossa convidada? Sabe que hoje estamos a falar sobre a importância de fazer o teste do VIH. Sim, eu não tenho nenhuma com... uma pergunta, mas eu tenho uma contribuição para poder dar. Sim, senhora, se faz favor. É assim, concernente o texto, eu acho que as pessoas devem estar preocupadas mais com ele mesmo, porque nós sabemos que é o nosso estado, como é que nós estamos, qual é a nossa condição de vida que nós temos dentro do nosso corpo. Então, nós temos que acatar isso na cabeça, que temos que fazer o teste antes de fazer uma relação sexual, porque nós não sabemos como é que a nossa parceira está e como é que nós estamos. Eu acho que nós temos que ver mais isso, a nossa mente é que está cativada nisso, mas as pessoas têm preocupado-se muito com o medo e nós temos que tirar esse medo de nós. Eu acho que é a minha contribuição por ali. Muito obrigada, José Armandio, e continue em nossa companhia. Sai, sai, sai. fazem parte da vida. Deixa sempre, menina, o mambo acontecer. Amar não é coisa proibida. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Bom dia, sim. Sim, seu nome? Sim, eu sou o Finéas Monsimão, falo a partir do município do Gazenha, juntamente ao bairro da Laade. Ok, senhor Finéas. Só se eu vou achar. Começo por agradecer à Rádio Gazenha e Folha Sila por estarem a abordarem diversos temas que informam a sociedade e que nos mantêm despertos da eventual situação com respeito ao VIH. Muito sim, bem. A minha questão vai, quanto alguns hospitais, como por exemplo o Cajueiro e o Longe Ainda, que nós vamos para fazer os testes, não encontramos reagente. E qual é a temática do governo quanto a essas situações? Porque nós saímos de lá, não temos como fazer nossos testes, é que fizemos reagente não está em momentos apropriados. Mais alguma questão? Não, muito obrigado. Obrigada a nós. Continue em nossa sintonia. Está em linha? Sim, muito bom dia, sou o senhor, estou em linha. Sim, senhora. Qual? Vino? Alô? Estou, sim, alô. Podia baixar um bocadinho o volume do seu receptor? Sim, está. Ok, só chavou, estamos a ouvir. Qual é a sua contribuição? Não entendo nada. Qual é a sua contribuição? Nós hoje estamos a falar sobre a importância. Diga. A minha contribuição é sobre a vacina. Está bem, está bem. Sabe do que é que estamos a falar hoje? Estamos a falar hoje, sim, sobre a importância de fazer o teste do VIH. Isso. Qual é a sua questão? Quer deixar alguma questão, alguma sugestão? Eu gostaria de dizer aqui a certas pessoas que não fazem SIDA, gostaria de dar uma contribuinte que as pessoas têm que ser sinceras para começar a passar e fazer o teste da HIV SIDA nos postos que está sendo indicado ao nosso município do Cazenga, até aí, na Vala, na Vermelha. Eu também encontrei o programa já no ar, e só escutei pela mapa aqui da SIDA, por isso que eu tentei ligar para lá, para a Rádio Cazenga. Ah, tá bem. Muito obrigada, então. Mais alguma questão? Eu queria dar só um abraço para os meus colegas que estão aqui com a na oficina, porque todo mundo me encontra na oficina a trabalhar. Infelizmente, este programa não é de abraços, senhor Finé. Então, muito obrigada pela sua contribuição e continue em nossa sintonia. Tá bem, obrigado. Bom trabalho. Tchau. Até já. E nós vamos continuar com a conversa. A senhora Dorcas Paulo Manuel, supervisora de apoio psicossocial da Folha Sida. Senhora Dorcas, temos algumas questões levantadas pelos nossos ouvintes. Uma delas é sobre qual é a preocupação do governo em relação às pessoas que vivem com o vírus do VIH. Bem, segundo a questão que o Fania explicou, era primeiro para saber qual é o mecanismo que o governo tem feito caso haja insuficiência de reagentes nos centros. É parto do princípio que existem 6 centros de referência a nível do Cazenga. Caso num dos centros não haja reagente, então dirija-se a um centro mais próximo. E caso esses 6 centros, que também é possível acontecer os 6 centros sem reagente, então, a partir dali, os técnicos conselheiros mesmo da Folha Sida acompanham essa pessoa até a um outro centro fora do município, como por exemplo, pode ir ao centro do Rangel ou então ao Hospital Esperança, onde também faz o teste gratuitamente. E que o facto de não ter reagente num dos centros do Casenho não é motivo que faça com que essa pessoa não faça o teste. E neste caso, o que é que as pessoas devem saber sobre o VIH e SIDA? É importante que as pessoas saibam que é bom fazer o teste voluntariamente. Quanto mais antes a pessoa fazer o teste, mais cedo saberá do seu estado serológico. E só fazendo o teste é que a pessoa pode saber se está ou não está infectado. Bem, Dona Dorcas, algum significado que resulta, não é, do teste do VIH, a pessoa que vai fazer o teste? Tem algum significado a pessoa que recebe um teste, por exemplo, positivo? Tem sim. Como é que esta pessoa pode viver depois de receber este resultado? Bem, quando alguém recebe um teste positivo, quer dizer que esta pessoa tem o vírus dentro do organismo. Mas também é o começo de uma nova vida. Quer dizer que a partir dali a pessoa vai mudar de atitude e prática. Neste caso, a pessoa, depois de ser aconselhada pelos conselheiros, então vai criar motivação de proteger-se, tanto assim, de sua saúde, como da sua família. Esta pessoa tem algum acompanhamento por você? Tem um acompanhamento a partir dos técnicos conselheiros da FOJACIDA. E se for negativo? Se for negativo, também é aconselhada para voltar a fazer o teste 3 meses depois e também a proteger-se, porque o facto de estar negativo, ele deve proteger-se, ter relações sexuais com preservativo, usando corretamente, ter cuidado com os materiais perfurantes, não esterilizados, e também o contato com sangue, não é? Se, por exemplo, ele tiver que receber um sangue, deve certificar-se que esse sangue está testado. Então, quer dizer que tanto negativo como positivo devem se prevenir. Como já estamos a chegar ao fim do nosso programa, gostaria que deixasse alguma mensagem para os nossos ouvintes que a esta hora nos estão a ouvir. Eu gostaria de deixar uma mensagem, não só para os munícipes, mas para a juventude no geral, para que os jovens venham fazer o teste. É voluntário, é gratuito, não se paga nada, porque quanto mais cedo a pessoa faz o teste, mais cedo ela percebe-se do seu estado. Evitar escutar dos outros que logo que você vai fazer o teste, receber um resultado, vão te prender, como é costume. Venham, façam o teste. Procuram os centros de aconselhamento e testagem voluntária. Procuram as organizações que trabalham na luta contra o SIDA, que vão lhe dar informações. E quanto mais informações a pessoa receber, mais preparado estará para receber o seu teste. Porque é possível viver com VIH, mas sem ele melhor. Muito obrigada, senhora Dorcas Paulo Manuel, que é supervisora de apoio psicossocial da FOJACIDA. Infelizmente, não tivemos a presença do Dr. António Paulo, que é o diretor clínico do Centro de Saúde José de Carvalho, vulgo Centro de Saúde da Vila da Mata. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do seu programa de mãos dadas, mas deixamos o cartaz para a próxima edição, onde abordaremos o tema grupos de ajuda mútua. Pelo que sabemos, os grupos de ajuda mútua contribuem para o aumento da autoestima de uma pessoa seropositiva ou famílias que cuidam de alguém que vive com SIDA. O amigo ouvinte poderá ver esclarecido tudo o que está ligado aos grupos de ajuda mútua na próxima terça-feira, quando forem 10 horas e 30 minutos. Mas qualquer mensagem sobre o programa, mande para o e-mail fojacida@gmail.com. Fica então a despedida de Júlia Vigário. Bom dia e eu volto na próxima terça-feira. De mãos dadas, de mãos dadas. O seu programa radiofónico aqui na Rádio Cazenga, no combate ao VIH-Sida. Reunimos dados para o informar, alertar, despertar, prevenir e cuidar do seu estado serológico. Um projeto FOJACIDA, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da SIDA. De mãos dadas. De mãos dadas. Utilidade Pública, a Rádio Cazenga, ao serviço do ouvinte.